3-1, facciamo controlli. Posso vedere da 3-1 con la schiera da presente e vedo formazione? Controllo passaredo 2231, boa noite. Pesaram na bomba. 280 pés. Apresente medo, Oceano Asa 9. Sobre Salvador. Muito. Trato. Voo Coral, 545, obrigado. Salvador, voo 1869, passando 1400 pés, boa noite. Saí da árvore, voo 1869. 4206. Controle Salvador. Se possível, 330. Aguardando, 4206 na PUCA.